Último bate-papo do ano com ela, aquela que tudo sabe, aquela que tudo armazena, que tudo pesquisa, Mulher do Google, versão nacional do Buscador. Mulher do Google, bom dia! Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoas que não foram presas pela Federal. Satisfação em estar aqui com você e seus ouvintes. É, e teve tanta gente presa que eu acho que até que o programa de hoje, né, tá com menos audiência, né? Porque se eles nos escutavam, perdemos aí praticamente todos os ouvintes. Será que eles nos escutavam, Mulher do Google? Como diz o Arif. Com toda certeza, Guilherme. É, e um abraço aí pra você que, mesmo tendo sido citado em delações a pecúlio, ainda não foi preso ou alvo de mandado de condução, ó. Ainda tá, porque fique esperto, bobeou, federal pegou. Mulher do Google, eu estou sentindo falta. Quer dizer, sentindo falta não, né? Mas eu reparei que teve alguém que não apareceu hoje neste programa. Ha, ha, ha, ha. Já sei de quem você está falando, Guilherme. Exatamente, dele mesmo, né? O homem do Google, versão nacional do Buscador, o cara mais mala da internet brasileira. Será que ele foi preso também? Tá no xadrez também? Que calúnia, Guilherme. Que injúria. Que difamação. Eu estava ocupado. Olha, e posso saber no que você estava ocupado, cidadão? Com as mulheres lindas e cheirosas da nossa bela Foz do Iguaçu. Elas me adoram. Elas me amam. Elas me devoram. Mexem com meus fusíveis. Fazem com que eu perca a cabeça. E perca o horário. Ó, mas vou te falar uma coisa, viu? Melhor assim até, né? Com um presente antecipado de Natal, nós ficamos livres das suas piadas horríveis. Ganhamos! Posso contar só uma piada, Guilherme? Uma piada bem rápida. Mulher do Google, você que tem apenas um parentesco distante com esse cidadão, né? E é a dona por direito desse espaço agora, você vai permitir essa excrescência? Sim. Certeza, Mulher do Google? Sim. Quero ver até onde vai o ridículo. Bom, você sabe que não há limites pro ridículo, né? Mas vamos lá, ô ridículo, quer dizer, homem do Google. Conta aí sua piada infame que espero que pelo menos seja melhor que a do tiozão do pavê, né? O tiozão do pavê é um gênio, Guilherme. Lave a boca antes de falar dele. Nossa, mas um gênio, né? Enfim, né? Um adjetivo de gênio vindo de você, elogio seu, não deve valer muito mesmo também, né? Mas ó, conta a piada aí que já estamos atrasados, tá? Anda. Dois idosos conversando. Um pergunta para o outro, o que você prefere, sexo ou Natal? Ele responde, sexo, porque Natal tem todo ano. Ha ha ha ha. Meu pai, viu? Caramba, de 0 a 10, ô Mulher do Google. Dá uma nota pra ele. 0, com louvor. Também acho, voto com a relatora. Em todo caso, como só nós falaremos de novo agora, nos falaremos de novo no ano que vem, ou de preferência, quem sabe, nem nos falaremos, né? Enfim, ô homem do Google, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, tá? Para você também, Guilherme. Mesmo que você não goste da minha pessoa, não importa. As mulheres lindas que nos ouvem gostam. Ah, sim, claro que sim, gostam muito, muito mesmo, tá? Ô Mulher do Google, nossa conversa ficou até meio cortada por causa desse cidadão, né? Tchau, cidadão, vai. Mas apenas responda pra mim, né? Os vereadores que foram presos nesta semana aqui em Foz, eles, segundo as suas fontes de informações, que são muitas, serão libertados antes do fim de ano ou passarão Natal e Ano Novo atrás das grades? 50%, Guilherme. Ha, ha, ha, ha. Como tudo. É, ok. Eu nem sei porque eu ainda perco meu tempo perguntando, né? A resposta é sempre esses 50%, né? Ou sim ou não, mas mesmo assim, ó. Feliz Natal, Mulher do Google. Feliz 2017. Para você também, Guilherme. Mas nós continuaremos nos falando. Não é mesmo? Não, é que eu preciso me despedir de você no ar, assim, pros ouvintes, entendeu? Nos bastidores eu consigo continuar acessando você todos esses dias, entendeu? Certinho? Ufa! Achei que você estava me trocando pela mulher do bingo. Não, jamais faria isso. Imagina, ó, você volta no ar aqui em 2017? Volto sim, Guilherme. Uma excelente virada de ano para você e seus ouvintes. Fiquem com o pai. Mulher do Google, todas as semanas aqui no Front.